Todo-Poderoso e Vivo. Vivo Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. 2 Samuel 22 e 47. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Deus é um Deus vivo. O Todo-Poderoso é um ser pessoal que, embora sendo Deus, possui uma vida própria. Ele é o Deus único, o Criador de tudo, porém ele é pessoal. Ele pensa, raciocina, vê, sente, julga, tem sentimentos, emoções, ama, deseja, anseia, se alegra, se satisfaz, se regozija, exulta, se entristece, se compraz, como também abomina as coisas sujas, despreza o mal e o pecado, se ira e odeia a perversidade. E ainda mais, ele se sente amado e deseja ser amado, embora de livre vontade, ou até tenha a capacidade de se magoar e ter ciúmes dos seus escolhidos. Deus é um ser pessoal. Ele pensa por si próprio e tem sentimentos. É evidente que todas as suas faculdades estão num grau infinito e impensavelmente maior do que as nossas. O seu entendimento, a sua sabedoria, a sua visão e o seu poder são de uma grandeza impronunciável. Contudo, ele é um Deus vivo, que tem uma vida própria. Ele se expressa, projeta, julga e ama as suas criaturas como um ser vivo, cheio de amor e pessoal, que pode se relacionar, falar e interagir com suas criaturas. Ele não tira o livre-arbítrio dos seres que ele criou. Ele pode se relacionar com aqueles a quem ele também deu uma vida e tem as mesmas faculdades que ele, em se tratando de consciência própria, capacidade de pensar, de raciocinar, de julgar, de sentir e de ser. Quando você se relaciona com Deus, você está se relacionando com um ser pessoal, com uma pessoa, mesmo que ele seja o eterno Deus de todo poder e glória, o Criador. Ele é uma pessoa que pensa, que julga, que sente e que ama, embora num nível de grandeza indizivelmente maior. Se você quer se relacionar com Deus, você tem que tratá-lo como uma pessoa, com quem você pode interagir e conversar livremente. Embora não devamos nos esquecer de que ele é Deus, que nos deu a existência, que somos criaturas, e ele é aquele que nos deu a vida, e o temor que lhe é devido. Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode tanto escolher amá-lo e justificá-lo, se sujeitando ao seu bendito reino, como também pode escolher desprezá-lo, se assim você julgar, e ele não irá te tirar o teu direito de livre escolha, e por justiça você também colherá as consequências dos teus próprios caminhos. Ele te deu o livre-arbítrio e não te tirará ele, mesmo se você estiver sofrendo as consequências daquilo que você escolheu, porque ele é um Deus fiel e justo. Ele é o ser que possui uma vida, embora ele seja o dono de todo o poder, o doador da existência e da própria vida de tudo. Ele só pode se relacionar com as suas criaturas e filhos através do livre-arbítrio, pois as possibilidades do seu poder e de todas as suas existências são infinitas. Você pode conversar com Deus, em oração, e ele certamente estará te ouvindo. Ele é aquele que tem todo o poder para livrar e para salvar a todos os que se achegam a ele, através de Jesus seu Filho, pela fé. Decretos da Fé. Blogspot.com